Delta, da El Leda Bidev, 1935, 5001, no transponder. Chame pronto, puxa o som, né? Reporta, né? Solo Salvador, azul 4209, liberou via Fox Front agora na alta. Ingresso Juliette, portão número 8, azul 4209. Juliette, portão número 8, azul 4209. Tá passando o número estabilizado, voo 976. No 076, complete LS, chame a torre no 862. 862, até breve. É. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 076, teste estabilizado na final, 10. Autorizado pouso, puxa 10, 130 com 1 a 12. Autorizado pouso 10, voo 1076. Santa 3305, desça para 2000 pés, autorizado, final LS, reporte localizador estabilizado. 3000, vai reportar, final LS estabilizado, 587 over the ground. Go ahead. To copy? Ready to copy, sir. Here to Ezeiza, flight level 300, via Upper Whisk 50, Mike India Alpha, Papa November 857, and then according to your flight plan route, after takeoff runway 10 right turn, dial departure, Leda, after Leda BDEV position, Bravo India, Delta Eco Vito position, Salvador Control 119.35, and Skulk 5003. And the 587 direct via MIA, My India Alpha, after Uniform November 857 via Pipeline, Salida Departure Dial, Leda, Videp, Bravo India, Delta, Eco Victor. After departure, turn right, squawk 5003. Report you, red stop and push back here on 587. Wilco, ready to pass, push back and enter up. Thank you, sir. No solo aos 34, Alfa e Juliette, portão 5. Juliette, 005, na sua escuta, gol no 076. Controle Salvador, 355-5, entre da informação alfa. Cinco no 5, boa noite, acione identificação. Identificou, voando pro de Bonf, 355-5. Contato radar, 72 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Matei 140 na pro de Bonf, reporte para descida, 5-5. 140, mantendo o plano de bomba, autorizaria voar Duna lá presente, 355-5? Duna negativo, mantenha a proa de bomba e aguarde proa de pelo. Ok, Duna, proa de bomba e aguardando pelo, 355-5. 5 no 5, na proa de pelo e mantenha high speed. Pro de pelo, mantendo high speed, agradece 35, 5 no 5. Five, eight, seven, ready for push back and start up. Clear, push and start up, report ready for taxi. We'll go for taxi and this 5, 8, 7. Pushback acionamento, Xener 6313, pole position. 6313 está autorizado, chame taxi. Botará. Boa noite, o Xanem 6224, identifique, chegada Aman, desça para o nível 040. Desça 040 Aman 6224. Salvador, boa noite, Dan 3305, está passando externo, baixar de checada. 3305, autorizado pouso, pista 10, 140 graus, com a luz. Pouso na 03305. Para puxa o web acionamento, objeto 6, 747 na posição 3. 3 aguarda, puxa o acionamento, web. Aguardo, gente. Ativação, Salvador, boa noite, é Portugal, Z19. Missão Salvador, boa noite, support ground 019, do it. E5515 solicita descida. Mantenha o nível 050, trip 5515. 050, trip 5515. Cinco, libera direito, 29. 3209, 3305, aguarde antes da Taxi Juliette ingresso no pátio 1. Salvador, on the 587, ready to taxi. And 587, clear until position 6, and stand by to full point. Salvador, o Oceania 6303 está pronto para taxi com 169 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando italiano. 6313 até o ponto de espera está livre, 1014. Confirme 6313. Está autorizado até o ponto de espera, torre 18,6 para decolagem. 18,6, táxi até o ponto de espera, 6313. Solo Salvador, azul 4209, ciente da Alfa, autorização com fins, nível 360. 4209, aguarde cópia. Azul 4209. Oxana, é 6224, prossiga aqui em chama. Gente, em 11935. Cento e 1935, controle. Antes 587, via Main April, India, hold point, contact 118.6. Vou tentar chamar o controle em 191. Ok. Boa noite, Salvador, support call 019-119-35. Port call 019, Skok Identity, descendo level 060, bom for arrival. Identity, heading for 60, bom for arrival, port call 019. Oxené 6224, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte localizador. 2000 pés, reportarei final do ILS X-Ray 6224. Trip 5515, desse mantenha 4000 pés, ajuste de altímetro no 014. 4000 no 014, trip 5515. Azul 4209, cópia. Pronto, cópia, azul 4209. Confins autorizado 360. Cria peso Lu no meio, decolagem da 10 com curva direita. Da Eulida Bridge. Controle 11935, aciona 5011. Autorizado Confins, nível 360, via peso Lu 16, decolada 10, curva direita. saída da EL, depois Leda Bridge, transponder 5011, controle 1-9-35, azul 4209. Puxa acionamento. Azul 4209. Pé 313, o ajuste 1014, autorizado a linha de colapso 10, 140 graus, 1-0-9. Linha colada 10, é o 6447, confirme, a nossa recepção é o TAN? Não, não, é o Andes que está lento no táxi. Aguarde só mais um instante que ele deve liberar até agora. Positivo, qual é a posição dessa nave, da aeronave? Aqui da torre agora eu não consigo enxergar devido o prédio aí, mas eu vou fazer uma chamada ao tráfego. Ok, também. 587, só no ground. Ok. Confirm your position. Number 6. Hold point, vai à Índia. Ok, vai à Índia. And vai taxi. Taxi. Salvador, boa noite, Zona 074. Zona 074, para cópia, aguarde Guarulhos 360. 360, na sua escuta, para cópia, com disponível, teria saída prevista? Israel BDF, Israel Leda, foi Leda BDF. Trata, na sua escuta. 313 ao 52, 1935, bom voo. 1935. Torre Salvador, muito boa noite, Oxanaé 6224, final da 10, visual. 6224, continua a aproximação, reporte no externo. Contarei externo, 6224. Da Elblen. Oxanaé 6303, contato radar, submanter o nível 360, foi da El. 360, direto da El, 8063. Portugal 019, descendo into 4,000 feet, altimeter 1014. E down 4,000 feet, 1014, Portugal 019. And the 5A7, good evening. Good evening, hold the position and report ready for lineup in the car, and 5A7. Holding position and on the 5A7. Observe the yellow line. 035515. First 587, ready to line up and take off. Line on and take off, land the 587. The wind is 150 degrees, 100 knots. Line up and take off. On the 5A7, ok. 224, aguarde pista livre. Aguardando, senhor, passando externo no momento. pouso 6224, 140 com 10. Livre pouso 6224, Chané. Bonnet 587, Bonnet 551, 09, decimal 35. 5505, estabilizando no localizador da 10. Trip 5505, complete final LS, torre no 8612. No 86, trip 5505. Oceané 63 no 3, vou indo pro de Eudes. Direto Eudes, Oceané 63 no 3, obrigado. 6747 com 1250, 4 horas, alterna com fins. C-Trip é 43. Agora no pista livre, TP 5555. X-Way pro outro e ponto localize costa, ponto da 019. Clear 2-1014, clear fast approach 10, Portugal. 019, call established. Salvador approach on this 587. Passing 3,000 feet. On this 587, without contact on departure, climb level 300. Maintain dial departure. Maintain dial departure, clear to 300 on the 587. Clear 224 no solo.